de sol. Cuidar do amor, fazer do amor o seu pão. Espreguiçado, deitar no céu de algodão. De prazer provar o mel de um beijo seu, meu amor. Tempo de viver tudo certo, o seu tempo desde sempre. Eu te espero, o bem que faz, bem é gostar de alguém. Você vem, um dia azul cai do céu. Azul com poeiras de ouro, tudo certo, o seu tempo, quanto tempo eu te espero, te quero bem, é você o meu tesouro. Dessa vez fica pra sempre, pra viver um grande amor. Esconder volta pra nos dar prazer, antes do anoitecer.